Esqueçam tudo ao seu redor e prepare-se para a maior de todas as viagens. Onde está o DJ que toca só as que dão sede e que usa da sua covardia para machucar os corações? Cadê você, covarde? Estamos aqui, ó! Salinas! Quais são suas ordens, barba? Solte a sua vinheta! Essa não, covarde! E grave o seu nome no crânio deles! DJ Paulinho Boy! Oba! Chegou a hora de mostrar que não foi à toa que você conquistou o respeito e escreveu com talento e humildade seu nome na história das aparelhagens da saudade. Agora, covarde! Vamos fazer essa galera explodir de alegria! Mais pólvora! É mais pólvora, né? Vai começar a covardia! E a gente começa assim, aqui no Bar da Saudade. Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Paredão Raisson, Saudade, você, DJ Paulinho Boy. Você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Bora recordar aqui no chão. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. DJ Paulinho Boy. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Oba, que legal, estamos de volta aqui no Bar da Saudade. Aqui no Pica-Pau, só começando as emoções. Vamos lá, Raisson. Minha amiga. Paredão Raisson, Saudade. O covarde da saudade. Paulinho Boy. Sem você não sei viver. Paulinho Boy tá na área. Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Paredão Raisson, Saudade. Minha amiga. A organização é dele, Pica-Pau. Ainda preciso tanto de você. Bora recordar aqui no sal. Sem você não sei viver. E aí, Paulinho Boy, o covarde. Sem você não sei viver. Sem meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer. Som, saudade, uma porrada de som. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu. pega o telefone e pega. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Toma aqui no chão. Para a saudade, recebe Paulinho Boy hoje. Diz que me ama, diz que me adora. Aí são saudade. Algumas vezes perdemos coisas que nos rodeiam. Algumas vezes nós reclamamos dos nossos dias e esquecemos que ainda temos o dom da vida, que somos até ingratos por não sabermos agradecer. Pensando bem, até que a vida não é tão mal assim, considerando os nossos erros que não lembramos. Seria bom que o mundo agora compreendesse que só colhemos o que plantamos, não adianta reclamar. Seria bom que o mundo agora compreendesse que só colhemos o que plantamos, não adianta reclamar. Algumas vezes perdemos coisas que nos rodeiam. Algumas vezes nós reclamamos dos nossos dias e esquecemos que ainda temos o dom da vida, que somos até ingratos por não sabermos agradecer. Pensando bem, até que a vida não é tão mal assim, considerando os nossos erros que não lembramos. Seria bom que o mundo agora compreendesse que só colhemos o que plantamos, não adianta reclamar. A organização é dele, Pica-Pau. Que o mundo agora... Seu malvado coração não me ama. Diga que é verdade. Paulinho Boy. Você jamais gostou de mim. Curtir a saudade, assim ó. Quem ama não faz assim, não faz. Já descobri. DJ Paulinho Boy, simplesmente original. Já perdi toda a esperança de ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser. Covarde da saudade. Diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Oh, diga, diga que é verdade. Me conta, me fala, me diz como está sua vida. Eu tento fazer de você com alguém mais feliz. Senhora, se o caso de amor que você começou não deu certo, a felicidade ainda mora do lado daqui. Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Yeah, yeah. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Oh. A gente vai detonando hoje aqui no Bar da Saudade. Vamos lá. Me conta, me fala, me diz como está sua vida. Eu tento fazer de você com alguém mais feliz. DJ Paulinho Boy. Se o caso de amor que você começou não deu certo, a felicidade ainda mora do lado daqui. Chega! Chega pra mim como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Yeah, yeah. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Que eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Oh, oh. DJ Paulinho Boy. Como o sol que clareia o horizonte. Não precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Yeah, yeah. Chega pra mim. E aí? Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Sei que errei. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Peço perdão, pois você não merecia. Amor, amor, amor, eu não vou te perdoar. Porque não é a primeira vez. Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. Não consigo. DJ Paulinho Boy. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Jamais sai do meu coração. Dá-lhe minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Só começando as emoções. Aqui no Bala Saudade, o Rio Boy vai intitulando, namorar. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. O Rio Boy, o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Então vai, vai. Raisson Saudade. Novo Raisson Saudade. Dá-lhe minha gratidão e você jamais sai do meu coração. A noite se foi. O sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Pra recordar, vai. Sempre a esperar. Achio! Que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você. Foi tudo em vão. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Lembrar você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. A gente abraça carinhosamente toda rapaziada que chega junto pra curtir mais uma domingueira aqui do Bala Saudade. Hoje, com a participação especial do DJ Paulinho Boy, do Pop Saudade, o covarde tá na... A noite se foi, o sol começa... Rapaziada do Flamengo, tá feliz da vida aí. Era de 4-1 no Corinthians. Né? Sempre a esperar. E o quê? Que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Para disso. Tentei te esquecer. Hoje a gente tá no setor dela. Tudo me lembra você, que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Meu amigo Negão do Caraguejo, também o Lúcio do Mercado. Só aqui com a gente, obrigado. Assim, Cutela, para o Manuel e também o Valdo aqui com a gente. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Olha o Beto dançarino, bora Beto. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim e dizendo assim: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vamos ser o Manel, o homem do timão. Alô, Manel. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. O Linho Boy, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí, meu irmão? Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar pela noite. Aí, som, saudade. Administração Pica-Pau. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Delírio, então, começo a gritar. E eu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Paulinho Boy, eu te amo. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho que ir. Não fique triste, nem vá chorar. Eu vou voltar pra você e dizer que só você eu hei te amar. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Nosso amor é demais, por isso eu sou feliz. Eu te amo, querida, essa minha vida, meu mundo de paz. Minha grande amiga Nice, um abraço Nice a você. Hoje, recordando ao som do Raiz Som, aqui no Bar da Saudade, olha. Também curtiu o Paulinho Bom. Essa não, covarde. É. Adeus, meu amor, eu já vou, já é hora, eu tenho que ir embora. Já é hora, eu tenho que ir.

querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. A gente se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. E a gente? A gente se ama pra valer. Paredão Rojão detonando, Paulinho Boy. É o convidado hoje. Encontro antes foi premeditado. Você nasceu. Essa não, covarde! Você. Esquecer detalhes de nós dois, não dá pra esquecer, nem hoje, nem depois. Irmão, daquele jeito, olha. Do jeito que você fazia, as coisas que você dizia, e tudo que o meu coração sentia. DJ Paulinho Boy. O gosto que você trazia, beijo que me enlouquecia. Seu corpo era lição de amor que eu lia. Vem para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor. E aí, e aí? Paulinho Boy. Paredão Raisson. Saudade. Vem para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. Vai curtir na moral, vai. Traz pra mim um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer. A organização é dele, Pica-Pau. Surpresa agradável, eu aqui de frente com você, nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, DJ Paulinho Boy, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu o nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou, e voltou a ser forte o nosso caso de amor. Paridão Raisson, saudade. A organização é da dele, Pica-Pau. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você, nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente, bora recordar, bora, se entrosasse pra dançar? E no meio da dança, você deixasse eu lhe beijar. E foi assim. Aí som, saudade, uma porrada de som. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. Chegando junto, parceiro Manel do Timão. Bora, Manel, bora curtir o nosso caso de amor. Alô, Manel do Timão. E foi assim que renasceu nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços. O Raisson Saudade. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Eu quero amar, mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração, porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Simplesmente original. E a gente vai detonando aqui no sal, para a saudade. A música do Raisson, convidado especial. É o DJ Paulinho Boy, o covarde. Tocando, tocando. Muito amor eu tenho pra só você que eu quero amar. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Desejo ganhar o seu coração, porque te amo, eu te amo. E eu? Eu adoro você, porque te amo, eu te amo. Não consigo te esquecer. Esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado sabor. Aí som, saudade, uma porrada de som. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Então faça, vai. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. E o quê? Que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Quero morrer. Morrer. Só se for de amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Que eu vou. Amiga Nice, galera, tá por aí? Alô, Nice! Um abraço a você, né? Paulinho Boy detonando. Para a saudade, Salinas, bora. Amor, amor, amor. Bora. Me abrace mais forte. Amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. O trio da humildade. A organização é dele. Fica pau. Me abrace mais forte. Teu corpo ao sol, tá doido. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o banco da areia macia. Aquele nosso amor. Olha, dia 17, tem um DJ Rodrigo Considerado, lá no Fusquinha da Saudade. Aqui, aqui no Para a Saudade. Bora pegar pá. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Férias de verão, o teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil

Sessão Saudade. Venha, meu bem, me tirar desta solidão, porque só tenho amor dentro do coração. Bora curtir, Amaral. Nosso amor colorido será pra valer. Olha, amor, me dê uma chance outra vez. Por favor, pense no que você fez. Venha, meu bem, me tirar desta solidão. Por quê, meu irmão? Porque só tenho amor dentro do coração. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente no seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Uma porrada de som. A organização é dele, Pica-Pau. Querendo falar, negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos, e em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Contigo. Lá é que vamos viver nosso amor proibido. Se você soubesse o amor que eu tenho guardado, você esqueceria tudo pra ficar do meu lado. Você esqueceria o mundo, esqueceria a dor. Aí som, saudade, uma porrada de som. Te chamando de amor, oh meu amor, oh meu amor. Daqui a pouquinho a gente detona,

DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Bono! Quando você me deixar, eu sei que vou chorar. Vou partir pra bem longe, pra ninguém me olhar. Eu vou chorar, porque você me deixou. Eu não suporto a saudade desse grande amor. Eu vou chorar, porque você me deixou. Eu não suporto a saudade desse grande amor. DJ Paulinho Boy. Vou esquecer, esquecer de amar, porque quem eu tanto amo só me faz chorar. E no meu diário? No meu diário encontrei um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. E eu ia. Eu amo como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Administração Pica-Pau. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vai recordar, vai! Vem, amor, vamos recomeçar. Vamos voltar. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. Na, na, na, na, na, na, na. fechar a sequência assim. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Cantarei, pois posso até olvidar-te, e um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado, e um sonho assim também. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão. Trago em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te, querendo dizer: sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Você está diante do maior e melhor show de saudade do Pará. Bar da Saudade, a casa da seresta de saudade.